2019 a 2026. Vai marcar esta cidade e nossa nação, pregando o Evangelho da Graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre nós desde o dia que entendemos a graça de Deus em toda a sua verdade. Cremos que esta mensagem fará o crescimento de todos vocês. Aonde colocarmos as plantas de nossos pés, ali o Senhor nos dará. Aonde abrirmos igrejas, ali prosperaremos. Aonde colocarmos as nossas mãos, veremos milagres. Seremos uma igreja que investe ainda mais nas crianças. Cuidaremos delas e ensinaremos o quanto Jesus as ama. Temos a certeza que os próximos 7 anos a igreja crescerá, se multiplicará e frutificará em todos os sentidos, amplamente em todos os lugares. Evangelizaremos regiões que até então eram impossíveis, mas Deus há de fazer frutificar em nós toda a boa obra que um dia Ele preparou para andarmos nela. Cremos numa igreja que vai crescer em muitas nações, aonde jovens serão despertados e outras igrejas serão influenciadas. Cremos numa igreja que será parceira de outras igrejas que fazem parte do corpo de Cristo e do reino de Deus. Somos apaixonados pelo ID e serviremos as pessoas com o melhor daquilo que Deus tem nos dado. A graça de Deus é o banquete servido à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos e tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Boa noite, Palavra Viva. Boa noite, Palavra Viva. Mais um domingo de celebração, mais um domingo de alegria para nós declararmos esse amor de Deus sobre as nossas vidas. E hoje um dia especial, Dia das Mães. Dia das Mães. E a mãe de Jesus, Maria, nas bodas de Caná, fez aquilo que toda a mãe de todo cristão, de todo garotinho cristão faz. Ela disse para os convivas da festa: façam tudo o que ele disser, façam tudo o que ele disser. Acabou o vinho, não temos mais alegria nessa festa. Façam tudo o que ele disser. E Jesus multiplicou o vinho, que era de uma melhor qualidade, que era de uma melhor qualidade. Vinho é a alegria que vem engrandecer nossas vidas. E a mãe conduziu aqueles filhos à pessoa de Jesus. É isso que nós ouvimos e ouviremos essa noite. Viemos aqui para receber Jesus no nosso coração. É isso que a palavra nos aponta. Ouçam aquilo que ele diz e façam aquilo que ele diz, que ele vai renovar o vinho da alegria na vida de cada um de nós, na vida de cada um de nós. E nós teremos hoje também a celebração daquilo que ele fez por nós quando nós participamos do pão, participamos do vinho. Participa com alegria, com gratidão, e fazer por nós, nos entregar a vida abundante, a vida cheia da alegria, da paz, da harmonia, do amor que Ele conquistou para cada um de nós, não porque os merecedores. Então, se nós tropeçamos ao longo da semana, erramos, ficamos mal, blasfemamos, fizemos o que quer que tenhamos feito de errado, que pusemos culpa no nosso coração, é por isso que nós devemos estar aqui essa noite. É por isso que nós devemos estar aqui essa noite, para receber esse perdão mais uma vez renovado em nós. E já foi dado, já é nosso, já é meu, já é teu. Já estamos integrados nele. participa com alegria, participa com paz, participa com amor, em nome de Jesus. Se põe de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós aqui nos reunimos hoje, Pai, para receber mais uma vez a Tua palavra, a Tua alegria, do Teu amor sobre nós, Senhor. Vem e derrama mais uma vez o Teu vinho da alegria, que nos renova a força, nos renova a paz, nos cura, nos traz aquilo que nós deixamos lá no mundo, mas Tu renova no nosso coração hoje. Nós queremos nos integrar em Ti, queremos comer do Teu pão, queremos beber do Teu vinho, queremos a Tua alegria, a Tua vida abundante nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, e quem recebe no coração, dá uma glória a Deus aí, e a esse Deus maravilhoso, esse Pai de alegria, de amor, de graça. Pessoal, um bom culto a todos. Escolheu a morte. Seu corpo lá na cruz, assim que eu luto minhas guerras. que preparou pra mim na presença do meu opositor. O seu sangue, seu corpo lá na cruz, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que você venceu e eu ergo a minha voz por tudo que fizeste a mim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim. Louvores e gratidão, é assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Eu luto minhas guerras. Assim parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim eu creio que você venceu e eu ergo a minha voz por tudo que fizeste a mim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Vencemos nossas guerras. Assim, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim vencemos nossas guerras. Assim Deus vence por nós. Todas as guerras nós vencemos com Deus no centro. Aleluia! E hoje nós declaramos as nossas vidas ao Senhor, porque Ele luta por nós todos os dias. E nós somos vencedores, porque Ele venceu lá na cruz. Ele venceu lá na cruz por todos nós. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia. Nós estarmos aqui cantando para Ti, ó Pai. Nós estarmos ceando, Pai, por Ti. Pois Tu pedes, ó Deus, que nós somente cremos, ó Deus. Cremos em Ti, Pai. E hoje a gente diz que a gente vence as nossas guerras em nome de Jesus, pois Tu está à frente de todas as nossas guerras, Senhor. Aleluia! E nós vencemos as nossas guerras. Declara que hoje você vence cada uma delas que você enfrenta em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu pareço. gente vence. Cada uma delas já são vencidas por Cristo Jesus. Que você nessa noite possa levar essa palavra para casa. Que todos os desafios, Deus está à frente. Ele é o nosso chão, a nossa rocha. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos libertos pelo Senhor Jesus. Nós somos libertos pelo Senhor Jesus. Diga, eu sou liberto pelo Senhor Jesus. Diga, eu sou liberto pelo Senhor Jesus. O Senhor, Ele pagou o preço por nós. O Senhor nos fez livre. O Senhor nos trouxe para perto dEle. Saiba, querido, saiba, querido. O Senhor, Ele não está longe, Ele está aqui. E não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, não importa as suas aflições, o Senhor, Ele sabe. O Senhor sonda teu coração. O Senhor, Ele nos dá a vitória. Ele nos garante a vitória. Basta você clamar nessa noite. Basta que nós nos posicionamos na presença do Pai e dizemos: Senhor, eu preciso. Senhor, eu sei que tu já tens para mim. Querido, você é amado do Senhor. Você é amado do Senhor. O Senhor me ama, o Senhor te ama. E Ele está aqui, Ele está por você. Ele está por mim, Ele está pelo teu coração, Ele está pela tua vida, Ele está pela minha vida. Ele te escolheu, querido. Não foi pela tua vontade que você veio aqui, mas o Espírito Santo moveu o teu coração. O Espírito Santo trabalhou no teu coração na semana e disse: filho, eu te quero lá naquele lugar. Eu te quero na casa do Senhor. Eu te quero na casa do Pai, porque eu quero falar contigo. Porque eu quero tirar o fardo. Porque eu quero tirar o jugo de cima de ti. Porque eu quero trazer o meu que é leve. Eu quero trazer o meu que é suave. Eu quero trazer a minha graça sobre ti. E tirar tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te perturba. O Senhor, Ele te trouxe aqui para isso. Para trabalhar no teu coração. Para trabalhar no meu coração. Porque nós precisamos dele. Porque Ele é nosso Pai. Ele é aquele que nos dá a graça. Que nos move a cada dia. Que garante a nossa vitória. Pelas provas, pelas dores, aleluia, vinho novo farás. Eu me prostro e me novo do Senhor está aqui nessa noite. Você crê que o Senhor tem mais essa noite para mim e para ti? Você crê que o Senhor tem um vinho novo para você? Você crê que nessa noite o Senhor tem coisas novas para você? Isso que Ele quer dizer. Ele tem coisas novas para você. Uma nova unção, uma nova, um novo renovo no Senhor. Ele tem nessa noite para ti. Que você comece essa semana crendo, crendo que o Senhor, Ele é poderoso e fiel para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa, do que você imagina. O Senhor, Ele é fiel. Clame com essa pessoa. Diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou na sua casa. Senhor, eu sou filho. Querido Deus, eu quero um vinho novo. Eu quero um renovo de ti. Peça para Ele nessa noite, querido. Peça um vinho novo. Peça mais do Senhor. Peça mais. Pois aplaudir a Cristo essa noite. Há um vinho novo para nós essa noite, amém? A presença do Espírito Santo está neste lugar. Há uma presença de Deus neste lugar. Se você for aplaudir, aplauda mais forte, porque é para Jesus. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Nós somos gratos, Espírito Santo, por este novo que Tu tem para nossas vidas nesta noite, amém. Você pode tomar o seu assento neste momento. Obrigado, time. Você que nos visita essa noite, você é bem-vindo em nome de Jesus, amém. Há um novo de Deus para sua vida, amém. E nós estamos aí mais um domingo, né? Um domingo abençoado, um domingo de ceia, um domingo especial, né? Porque a presença de Deus já está neste lugar. Um domingo também especial a todas as mães, né? Que Deus abençoe a todas essas mães maravilhosas que estão aqui, em nome de Jesus, amém? E Deus tem algo novo mesmo preparado esta noite, a nossas vidas, a essas mães maravilhosas, a essas mulheres virtuosas, qual o Senhor tem colocado ao nosso lado, né? Então, nessa noite eu quero estar trazendo aí uma mensagem, um culto especial, direcionado, né, a todos nós, né, mas especialmente a você que é mãe, né, você que é mulher, né, é uma bênção nas nossas vidas, né. E hoje nós teremos um culto especial, como eu estou falando, nós vamos ter a nossa ceia, depois vamos ter um momento especial aí para as mães, aí, em nome de Jesus, mas eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, amém? E quero que você abra aí em Isaías 49, no versículo 15. Antes de nós demos a palavra do Senhor, eu quero que você baixe a sua cabeça um momento para nós colocarmos mais uma vez diante do Senhor esse culto. Pai, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo, por tua presença neste lugar. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer essa noite, Pai. Nós te agradecemos e pedimos, toma o teu lugar, Espírito Santo. Que não seja mais eu, mas seja o teu Espírito Santo falando através da minha boca, em nome de Jesus. Amém? Isaías 49, versículo 15. Quem não tem a palavra pode acompanhar ali no telão. Talvez a minha versão seja um pouco diferente aqui, mas a palavra é a mesma, o significado é o mesmo. Isaías 49, 15. A palavra de Deus diz assim: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Amém? Eu quero ministrar algo mais rápido, mais dinâmico, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite, através dessa mensagem. Amém? E nessa mensagem, nessa passagem, nesse versículo aqui, Deus, ele criou a mulher para gerar vida. Amém? Deus, ele deu esse dom, essa graça para a mulher de gerar vida. A mulher tem esse dom de Deus, essa dádiva de Deus de ser mãe. Você que é mãe, isso é dom de Deus, isso é graça de Deus. Amém? Então isso é graça de Deus, é o dom de Deus, você gerar vida. Foi uma dádiva que Deus deu a todas as mulheres, amém? Mas aqui fala também que essa dádiva de Deus, este amor de Deus, este presente que Deus tem dado às mulheres, que são hoje mãe, muitas esposas, mulheres virtuosas, né? E aqui nos fala nesse versículo que concedeu à mulher o dom de gerar vida. E duas coisas eu quero comentar essa noite a respeito desse versículo que Deus tem preparado a todas as mulheres, tem preparado a nós, que a palavra de Deus ela vai falar com nós todos, amém? Duas coisas que Deus assemelhou às mães, que precisam ser inspiradas por Deus, amém? Então esse dom, essa graça, essa dádiva que Deus tem dado às mães, às mulheres, é o amor de Deus, a graça de Deus. E ele compara nessa passagem bíblica, o amor de Deus, ele é acima de todas as coisas. Mas o que se aproxima mais perto de Deus é o amor de uma mãe. Este é o amor que se aproxima mais próximo de Deus. Essa é a comparação que Deus faz através desse versículo. Deus acima de tudo, o amor de Deus acima de todas as coisas, mas o amor que mais acima de Deus é o amor de uma mãe. Amém? Então você que é mãe, você tem esse dom, você tem essa dádiva de Deus que Deus tem constituído a você, por você ser mulher, por você ser mãe, amém? Então isso é um presente que Deus tem dado a todas as mães, amém? Então eu quero aqui compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é o cuidado que toda mãe tem. E diz assim: pode uma mulher esquecer de um filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? E Deus diz assim, que Deus, ele ama, ele cuida e ele zela. E esse é o mesmo cuidado, é o mesmo dom, é a mesma dádiva, é a mesma graça que ele tem dado a você que é mãe, a você que é mulher. Uma mãe não se esquece do seu filho, mas esquece dos seus erros, amém? A A mãe deixa de comer, deixa de dormir, deixa de se cuidar a si mesmo. Tudo em prol do seu filho, não é mesmo? Você que é mãe, você faz isso. E eu que tenho mãe ainda, eu muitas vezes vi a mãe fazer isso por mim. Ela deixava, ela se privava ela mesma, mas para dar para os filhos. Isso é o cuidado, isso é um dom que Deus tem dado a todas as mães. Isso é o zelo, isso é o amor de Deus. Mas o amor de Deus, ele é supremo, ele é acima de todos. Por isso que ele cita e pega a mulher como exemplo nesse versículo. Que o amor mais próximo, mais parecido com o amor de Deus, é o amor que ele tem dado a você mãe, a você mulher, amém? Você tem que glorificar a Deus, porque você ser mãe, você ser mulher é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus, é um cuidado que Deus tem, que Ele colocou no seu coração. Então, este cuidado de uma mãe, ela se preservar muitas vezes, ela tirar da sua boca para dar para o seu filho, muitas vezes ela deixar de usufruir de alguma coisa que ela está precisando, mas ela pensa, não, eu tenho um filho e ele está precisando disso, ou tenho filhos e eles estão precisando disso, ela se priva de algumas coisas para poder suprir a necessidade de um filho. Este é o amor, este é o cuidado. E Deus é a mesma coisa. Ele está sempre suprindo as nossas necessidades. Ele está sempre nos agraciando, Ele está sempre nos derramando amor, amém? A mãe, ela deixa de comer, ela deixa de dormir, ela deixa de se cuidar a si mesma para dar prioridade para os filhos. Por mais tempo que passe, a mãe nunca esquece a primeira vez que tomou seus filhos nos braços. E já sendo grande ainda, ela pensa ainda que aquele filho é aquele menininho, é aquele bebezinho. E graças a Deus ainda tenho, a minha mãe ainda é viva. Mas cada vez que eu vou visitar ela, que eu vou na casa dela, ela não me vê já mais como um homem adulto, um pai de família, até mesmo um avô já. Eu sou sempre aquele menino. Hoje, os guris vieram aqui em casa. Hoje, as meninas vieram aqui em casa. Então, você que é mãe, você sabe o que eu estou falando. E você que é filho, você já escutou isso. Você vai ser sempre o menino, você vai ser sempre a menina. As gurias vieram aqui em casa hoje. As gurias estão ali com família, muitas são vó, muitas, né? Mas são sempre as meninas, são sempre os meninos, né? Então, a gente nunca cresce para elas. Elas querem que a gente sempre esteja nos, como... Ela nos vê como a primeira vez que ela nos agarrou no colo e que ela nos derramou aquele amor. É assim que a nossa mãe nos vê. E é assim que o nosso Deus também nos vê, com este amor de pai, esse cuidado, este zelo. Então isto é uma dádiva de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus sendo derramada através de você mãe, através de você mulher. Quantas vezes você for na casa da sua mãe, ela sempre vai te ver como o meu menino, as minhas meninas. A gente nunca cresce, que bom se fosse assim. Que bom se a gente nunca crescesse, que bom que a gente nunca envelhecesse, né? Mas para nossas mães, a gente pode estar de cabelinho branco, pode estar andando já com uma geração enorme, você vai ser sempre aquele menino, amém? E a graça? Diz assim, a mãe olha para o rosto do bebê pela primeira vez e acha engraçado, sorri e sente-se prazer e alegria de contemplar o seu filho. Com o tempo, vai passando, mas os filhos às vezes mudam, às vezes aborrecem a sua mãe, e às vezes frustram a sua mãe, mas o amor de Deus e o amor de mãe, aqui a gente pode ver essa diferença, que são tão parecidos, que um filho ele pode aborrecer uma mãe, ele pode entristecer uma mãe, ele pode magoar, mas o amor que aquela mãe sente para aquele filho, jamais ela vai esquecer, jamais ela vai abandonar, jamais ela vai virar as costas. Isso é o amor, isso é a graça de Deus, isso é o dom que Deus tem dado a toda você que é mãe, a toda você que é mulher. Um filho, ele pode machucar, ele pode roubar, ele pode furtar, ele pode fazer o que for. A mãe até muitas vezes ela vai se calar, vai ficar quieta, não vai concordar com aquilo ali, mas o amor que ela sente por aquele filho, jamais uma mãe vai virar as costas para um filho. E a mesma coisa que Deus diz para nós, nós podemos aborrecer ele, podemos entristecer ele, podemos magoar ele, mas jamais ele vai virar as costas para nós. Jamais ele vai nos abandonar, jamais ele vai nos rejeitar. Por isso que o amor da mãe, ele é tão próximo de Deus, porque é a mesma graça, o mesmo amor que ele tem derramado para essas mães. O mundo ele pode virar as costas para nós, as pessoas do mundo eles podem nos acusar, eles podem nos jogar fora, mas a tua mãe jamais vai fazer isso, porque ela tem um dom, ela tem uma graça, e essa graça foi derramada por Deus, amém? Deus, ele cuida de nós com amor maternal, e sua graça nos sustenta, amém? Então esse é o cuidado que Deus tem por nossas vidas. Se hoje nós estamos aqui hoje, é por uma dádiva de Deus. É por nós podermos ter uma mãe, por nós podermos ter uma família, por nós podermos estar contemplando hoje esses momentos tão especial que Deus tem preparado para nossas vidas. Nós só temos que agradecer a Deus por essas mulheres maravilhosas que Ele tem colocado em nossas vidas, que o nome dela é chamado de mãe. E este amor é tão imenso, ele é comparado ao amor de Deus. A única coisa que compara o amor de uma mãe é o amor de Deus, porque o amor de Deus ele é acima de todos. E vamos dizer que o amor de mãe ele está em segundo lugar. Ele é o mais próximo de Deus. Então não interessa o que você fez, não interessa o seu passado, não interessa se a sua vida se transformou num rebuliço. A sua mãe jamais vai virar as costas para você. Ela sempre vai te olhar com olhos de amor. E a mesma coisa é Cristo em nossas vidas. A gente pode entristecer Ele, a gente pode aborrecer Ele, a gente pode se afastar dEle, mas Ele jamais vai se afastar de nós. Ele vai estar sempre presente em nossas vidas. Amém? E o segundo ponto que eu quero abordar aqui, as mães que devem se assemelhar a Deus. Que ainda diz assim, ainda que essa viesse a esquecer dele, eu todavia não me esqueci de ti. Duas coisas que as mães precisam se inspirar em Deus. A primeira, com certeza, é o amor. Deus é puro em amor. 1 João 4,8 diz que a essência de Deus consiste em amar. Por isso as mães devem se dedicar integralmente aos seus filhos, motivada por esse sentimento de amor incondicional. E aquilo que eu estava falando, não interessa o que teu filho é, não interessa o que teu filho fez, você vai sempre ser amado. Sempre você vai ser amado. Esta é a essência que Deus está pedindo, que está colocando, que Ele já colocou nas mães. É a essência do amor. Não interessa o que você fez, não interessa do seu passado, o amor de Deus Ele jamais vai te abandonar. É como uma mãe. Ela jamais vai abandonar um filho. O filho ele pode estar lá dentro de uma cadeia. O filho pode estar lá na rua. O filho pode estar roubando. O filho pode estar fazendo o que for. A mãe ela não vai compartilhar. Mas ela nunca vai deixar de amar. E Cristo é a mesma coisa. Você pode ter roubado, você pode ter matado, você pode ter entristecido, você pode ter feito um monte de coisas erradas. O amor de Deus jamais vai te abandonar, jamais vai desistir de você, jamais. Porque Deus é amor. 1 Coríntios 13 diz que Deus é amor e sem amor nada seremos. E o amor tudo suporta, porque Ele é amor. Nós não suportamos, mas Ele suporta, porque a palavra de Deus diz que Ele é amor e o amor tudo suporta. Então pode acontecer o que for, o amor de Deus, a graça de Deus, ela nunca vai te abandonar. Amém? E outra coisa que eu quero abordar aqui, que se hoje pela graça de Deus, nós estamos aqui. Foi porque Deus nos deu uma mãe tão abençoada. E esse dom, essa graça, ela é especial a todas as mães. Ser mãe é uma graça, é um dom que se manifestou através de uma virgem, através de Maria. Jesus usou Maria, através dessa virgem. Nasceu Jesus. Nós estávamos todos no pecado. Nós éramos todos cheios de falhas, de defeito. Através de Adão e de Eva entrou o pecado, mas Deus, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Ele enviou o melhor através do ventre de uma mulher, Jesus Cristo, que nós chamamos que é a nossa graça, que é a nossa salvação, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para essa maravilhosa luz. Então foi através de você, mulher, foi através de você, mãe, que Deus, ele nos deu o seu melhor, o seu filho amado, Jesus Cristo. Foi através do ventre de uma virgem. Ali ela sofreu as dores, ali ela sofreu aquele momento de angústia, ali ela viu aquele momento do seu corpo sendo transformado, mas também teve um momento que foi enviado o Salvador através de você, mãe, através de você, mulher. Por isso, ser mãe é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. E nessa noite, você que é mãe, você tem que agradecer a Deus, porque Deus tem dado esse dom, tem dado essa dádiva de você ser mãe, de você ser protetora, de você ser zelosa, de você ser cuidadosa. Isto é da mãe, isso é um dom que Deus deu à mãe. O homem, Deus deu o dom, sim, deu. Deus capacitou o homem, sim. Mas é a mãe que está sempre em cima, é a mãe que está sempre instruindo, é a mãe que está sempre, vamos lá, tem que estudar, fazer isso, tem que fazer aquilo. O homem, ele é somente de uma palavra. Ele só executa aquilo que Deus tem dado para ele como sacerdote do lar. A mãe, ela tem essa graça de incentivar, de cuidar, de zelar. Você pode notar que, quando uma mãe, minha mãe, por exemplo, ela falava. E eu sempre, claro, sempre obedecia, muitas vezes apanhava, mas não me arrependo de nenhum tapa que ela tenha me dado. Mas quando ela dizia assim, eu vou contar para o teu pai. Pronto. Eu me escondia, eu corria, e eu ficava com medo da hora que meu pai ia chegar, porque a minha mãe ia contar se eu tivesse aprontado alguma coisa. Mas ela podia, ela falava. E eu, tá mãe, tudo certo, mas a hora que ela dizia assim, eu vou contar para o teu pai, espera ele chegar. Deu. Eu já me calava, eu já me entrava para dentro do quarto, dali eu não saía. Isso era o respeito, somente pela palavra pai. A mãe, ela pode ser agraciada por Deus, ela pode ter esse dom, essa dádiva de Deus, esse zelo, mas todo cuidado, todo respeito, ele vem do pai, amém? Vem do pai. O pai que deu essa graça, o pai que derramou esse dom, o pai que derramou essa preciosidade a você, mãe, amém? Então, nessa noite, eu quero trazer essa mensagem mais curta, mais objetiva, a você que é mãe, a você que é mulher. Você é agraciada por Deus, você é amada por Deus. Nós somos gratos por tudo aquilo que Deus tem dado à vida de vocês. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Deus concedeu você, mãe, você, mulher, para nos trazer a este mundo, amém? Então você é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Você é o amor de Deus representado em nossas vidas, amém? Então nessa noite é uma noite especial que eu quero que onde você estiver, você que é mãe, você que é mulher, fique com a sua cabeça baixada. Eu quero orar por tua vida. Eu quero agradecer por tudo isso que Deus tem derramado na sua vida, por esse dom, por essa graça, amém? Baixa a tua cabeça onde você estiver neste momento. Pai, eu quero neste momento orar, Senhor, a cada mãe que está aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse dom, por essa graça que tu tem derramado, Senhor. A cada mãe, Senhor. Essa dádiva de Deus, Pai. Esse dom que tu tem derramado, Senhor, a essas mulheres virtuosas que estão neste lugar. Nós somos gratos, sim, Espírito Santo, pela presença delas, por tudo que Tu tem dado a elas. E que nós possamos, Pai, estar honrando, estar nos dedicando cada vez mais, como marido, como filhos, Pai, e agradecendo por este imenso amor que ela tem nos passado. Nós somos gratos, Espírito Santo, e eu quero abençoar nessa noite toda mãe, toda mulher que aqui está, Senhor, e que o Senhor continue derramando graça e sabedoria a cada uma delas, Pai, e que Teu amor venha sobre a vida de cada uma, derramando essa essência, essa graça, esse respeito, esse cuidado. Nós Te agradecemos nessa noite por cada mãe que está aqui e abençoamos elas como igreja, Pai, em nome de Jesus, amém? Então, amados, nós temos mais a nossa ceia ainda hoje, que nós vamos estar participando todos da ceia, e depois vamos estar participando num momento especial que Deus ainda quer falar com você, Deus ainda quer falar com nós através dessa mensagem, amém? Mas nós vamos fazer o nosso momento de ceia neste momento. Vamos estar como o corpo de Cristo ceando, participando do pão, do cálice da nova aliança, porque nós sabemos que a morte do Senhor naquela cruz, ela não foi em vão, ela foi em nosso favor. Aquele sangue vertido naquela cruz, ele foi em meu favor, em teu favor. Mesmo nós sendo cheio de falha, mesmo nós sendo cheio de defeito, ele se doou por nós. E eu quero te dizer que ceia é este momento tão especial da família da fé se reunir no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo corpo. A ceia é para incluir. A ceia, ela não exclui ninguém, ela inclui. Então, neste momento, nós vamos estar louvando ao Senhor. E nós vamos estar ceando neste momento. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Os irmãos vão estar passando com um cálice, com um pão. E você continue em espírito de oração neste momento. Continue adorando a Deus neste momento. Continue glorificando o nome dEle. Porque a presença dEle está neste lugar. Perdoar. porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Pega a tua partícula de pão neste momento, que significa o corpo de Cristo. Levanta ela para cima, já dando graças. Já dando graças porque você faz parte desse corpo. Já dando graças porque você faz parte dessa família da fé. Já dando graças porque Ele se doou por nós, e aquela morte naquela cruz, ela não foi em vão, foi em nosso favor. Que nós viemos ceiar com entendimento, que nós viemos ter a certeza e a convicção daquilo que nós estamos fazendo. Este momento é um momento muito especial, é um momento que nós celebramos a morte de Cristo. Nós agradecemos a Ele por aquela morte em cruz, sabendo que não foi em vão, foi por nossas falhas, por nossos defeitos. Sabendo que nós somos parte desse corpo e que você faz parte, que você é filho, que você é filha, que você tem direito, e que nós viemos saber com entendimento, e que nós viemos a cear até que Ele volte, sabendo que você é parte do corpo. Levanta essa partícula de pão para cima, já agradecendo a Deus. Eu quero estar abençoando. Pai, eu consagro a Ti, Senhor, essa partícula de pão neste momento, o qual significa o Teu corpo, Senhor. Senhor, ao nós comermos essa partícula de pão, Senhor, que as enfermidades caiam por terra, que a tristeza caia por terra, que toda debilidade caia por terra, Senhor. Que Tu venha, Senhor, limpando, purificando, que Tu venha restaurando as vidas, Senhor, através dessa partícula de pão, qual simboliza o Teu corpo nessa noite. Eu abençoo essa partícula de pão em nome de Jesus. Amém. Você pode comer. Pai, este é o cálice da nova aliança, Pai, o qual simboliza, Pai, o Teu sangue, Senhor, o qual consagra a Ti, Senhor, esse cálice, Senhor, de suco de uva, Senhor, o qual simboliza o Teu sangue neste momento, Pai. Pai, que aquele sangue vertido naquela cruz, nós sabemos que não foi em vão, foi em nosso favor. Nós somos gratos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez, Pai, por nós podermos viver nessa graça tão maravilhosa. Somos gratos, Pai, porque o véu se rompeu e o Senhor nos libertou, Pai, de toda escravidão, nos libertou de toda lei, de toda acusação, Pai, através do Teu sangue vertido naquela cruz. Eu consagro a Ti, Senhor, eu consagro a Ti esse momento, e eu abençoo esse cálice, Pai, essa nova aliança, Pai, em nome de Jesus. Você pode beber. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus nesse momento, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Aleluia, vamos estar adorando Ele nesse momento. Aleluia. Quem sou eu para que o grande você perdi, Ele me encontrou, Seu amor por mim, Seu amor. Meu Deus, me libertar, livre enfim será, sou filho de Deus. aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Você pode aplaudir a Cristo essa noite, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, amém. Você pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Você que vai dizimar, você que vai ofertar a casa do Senhor neste momento, eu quero que você pegue esse envelope que está atrás da sua cadeira e que você faça com entendimento, com sabedoria, e que você faça com gratidão a Deus, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Mesmo que você não tenha nada hoje para ofertar a Deus, mas pela fé você tem, que Deus tem colocado ao seu coração, você pode pegar esse envelope pela fé, sem constrangimento, e depositar aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Profetiza sobre a tua finança, profetiza sobre a tua vida, porque Deus, ele vai honrar. Deus é um Deus que ele vela por sua palavra, amém? Então você que vai dizimar, você que vai ofertar, eu quero que você levante a sua oferta, o seu dízimo para cima neste momento. Eu quero estar abençoando a tua vida. Pai, eu abençoo o Senhor neste momento, cada ofertante, cada dizimista, Senhor, cada um, Senhor, que entendeu a tua palavra, o teu propósito, Senhor, de ofertar, de dizimar, porque tudo é teu, Senhor, é tudo o Senhor que nos dá. Que tu venha abençoando as finanças do teu povo, que tu venha abrindo as comportas do céu, como diz a tua palavra, e derramar bênçãos sem medida sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Eu abençoo cada mão que se levanta nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você que vai ofertar com a máquina, a gente tem a máquina para oferta ali também, você pode estar ofertando. Glória a Deus, glória a Deus. Então, como eu falei, o culto ele não terminou ainda, tá? Nós temos um momento especial, um momento que Deus tem preparado a todas as mulheres, a todas as mães. Você pode tomar seu assento e eu quero estar passando esse momento a palavra para a pastora. Ela tem algo de Deus para as tuas vidas neste momento, amém? Boa noite, igreja amada do Senhor. Que alegria, né? Esse momento tão especial, esse dia maravilhoso, comemoração do Dia das Mães. É, como o pastor estava falando, o que a palavra diz lá em Isaías 49, deixa eu colocar aqui meu ajudador, meu óculos. Isaías 49. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho, do de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda assim, ainda que se esqueça, todavia, eu não me esquecerei de ti. É, Deus, ele usa essa figura de linguagem para dizer de nós, né? Ele faz essa figura de linguagem para dizer nós, mulheres, que temos um amor imperfeito. Ele faz essa comparação. Nós que temos um amor imperfeito. Ele faz essa comparação com ele, que é um amor perfeito. E fala da graça. Fala de uma graça maravilhosa. Ele tem uma graça maravilhosa sobre as nossas vidas. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre essa graça que ele tem. Eu vou falar um pouquinho, só uma comparação disso. Nós, Deus tem uma graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Nós temos um amor imperfeito, mas Ele tem um amor que é totalmente perfeito. Quando eu estava grávida do Leonardo, eu tive pré-eclâmpsia e eu estava no hospital. E eu cheguei com 7 meses. E a médica disse, está na hora de nascer. Com 7 meses. Eu lembro que eu ainda não era convertida. E eu lembro que naquele dia eu estava lá naquele quarto de hospital Eu só disse para Deus: Deus, eu sei que eu sou pecadora. Eu quero só que o Senhor salve ele. Por mim, eu sei que eu sou pecadora, mas poupa a vida dele. E é disso que Deus fala, de um amor que é incondicional. Nós imperfeitos, nós mulheres, homens, pais também, somos imperfeitos e nós temos esse amor incondicional. E naquele momento, esse amor incondicional falou alto de dizer: poupa a minha vida, porque a pré-eclâmpsia, a Kátia, a enfermeira, ela sabe, a pré-eclâmpsia tem isso, ou a mãe ou o filho, geralmente isso acontece. E eu orei e disse: Deus, eu orei e disse, melhorou? Sim? Sim? Sim, eu orei e disse: Deus, salva a vida dele, salva a vida dele. E nesse, essa questão que Deus fala, de nós imperfeitos, falar de um amor que ele é incondicional. Eu nem pensei na minha vida, mas eu pensei na vida dele. Mas Deus é misericordioso, e ali começou o nosso processo de salvação. E Deus salvou as nossas duas vidas. Então Deus fala desse amor incondicional. E ele fala desse amor incondicional no sentido de ele nos amar de tal maneira que não importa o que a gente faça, ele nos ama. Independente do que a gente faça, ele nos ama. Nós amamos os nossos filhos independente do que ele faça. Eu amo meu filho independente do que ele faça. Deus te ama independente do que tu faça. Independente do que os nossos filhos façam, nós amamos ele. Independente do que eu faça, Deus me ama. Independente do que eu fiz, Deus me ama. Nós somos amados por ele. Somos perdoados por ele. Não há mais condenação sobre as nossas vidas, porque ele nos ama de uma maneira incondicional. A graça dele está sobre as nossas vidas, e ele faz essa figura sobre as nossas vidas. Ainda que uma mãe se esqueça, como algo que possa ser impossível, mas a gente sabe que nós somos, isso é uma figura de linguagem que ele fala sobre nós, porque é algo que é, para nós é um amor, ainda que não é perfeito, o dele é perfeito. Pode ser que tenha várias mães, várias mulheres, vários filhos que tiveram mães que não foram perfeitas, que não tiveram essa proteção. Pode ser que tenha mães aqui, pode ser que tenham filhos que não tiveram essa figura materna de proteção, de amor e de carinho, que não tiveram essa referência materna de proteção, de amor e de carinho. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus é essa figura de proteção, de amor, de carinho, que é perfeita. E ele é essa identidade para nós. Essa identidade de amor, carinho, proteção perfeita, que não falha nunca. Ele é esse amor incondicional sempre, que nos perdoa, que nos ama sempre. E sempre está com os braços abertos, estendido para nós. Sempre, sempre, sempre. Ele é a nossa figura, ele é a nossa referência, a nossa referência. Ele é o nosso amor. E aqui a gente vai falar de uma mulher virtuosa. Voltando para as mães, então, a gente vai falar de uma mulher virtuosa que fala lá em Provérbios, Provérbios 31. Eu vou ler bem rapidinho, a gente vai mostrar um vídeo para as mães hoje. Provérbios 31. Todo mundo conhece o Provérbios, né? Que fala de uma mulher virtuosa. Então, eu vou falar de uma mulher virtuosa. Onde está a virtude de uma mulher? Todo mundo já ouviu falar de uma mulher virtuosa? Sim? Sim? Uma mulher virtuosa. Então, quem é essa mulher virtuosa? Essa mulher virtuosa é uma mulher que levanta cedo. Ela sempre procura... Essa é uma nova versão, a da Bíblia Nova. Por isso que a gente não vai passar ali, tá? Porque é uma versão diferente que o Leonardo tem. Ela sempre procura ajudar o marido. Sempre procura o bem-estar e a alegria dele. Ela compra tecidos e faz roupas para a família. Sem se cansar, ela ainda procura a melhor comida para a sua família, procurando sempre o preço mais baixo. É econômica essa mulher virtuosa. Antes do sol raiar, ela já está de pé. Acorda cedo, a mulher virtuosa. e prepara a primeira refeição da família, planejando sempre o serviço da casa. Ela sabe negociar, compra terreno, planta e com o dinheiro que ganhou com o seu trabalho. Então é uma mulher que trabalha. Ela sempre está disposta e não foge do trabalho pesado. Vamos pular um pouquinho aqui. Vamos lá para os filhos. Quando ensina seus filhos, ela mostra sabedoria, ensinando e corrigindo com amor. Ela sabe muito bem tudo e tudo que acontece em sua casa e nunca fica com preguiça de trabalhar. Seus filhos dizem aos colegas: minha mãe é formidável, é a melhor mãe do mundo. Seu marido diz a ela, cheio de orgulho: pode haver muitas boas esposas neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher pode ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza e a verdadeira honra de uma mulher está em amar e obedecer ao Senhor. Então o segredo de uma mulher virtuosa é amar e obedecer ao Senhor. E aqui a gente vai dizer o que a Bíblia diz. Muitas pessoas dizem, ah, o dia das mães é todo dia. Tem gente que diz isso, né? E é verdade. É todo dia o dia das mães. Mas a Bíblia diz aqui que a mulher que fizer isso deve ser elogiada diante de todos e deve receber cumprimentos e homenagens de toda a sociedade. Então, tem que ter um dia de homenagem ao dia das mães e ao dia da mulher virtuosa. Então hoje é um dia de homenagear as mulheres virtuosas. Por isso, sintam-se homenageadas publicamente hoje pelo dia da mulher virtuosa. Vocês são mulheres virtuosas. Então, feliz dia das mulheres virtuosas, feliz dia das mães. Vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, dado a vida. Eu vou te dizer que Deus te escolheu para ser minha mãe. Tu é uma mulher muito virtuosa, muito abençoada por Deus. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães, primeiramente. Eu quero te agradecer por tudo que tu fez, por tudo que tu faz por mim. Dizer que eu te amo muito e que Deus te abençoe sempre. Que tu continue essa mulher muito guerreira, virtuosa, batalhadora e que me dá tanto amor. Beijo. Saudades. Olá. Boa noite. Princípio de tudo, feliz Dia das Mães a todas as mães. E a você especial, a minha Maria. Eu amo você tanto. Sou muito grato por essa oportunidade de estar te dizendo isso mais uma vez. E também agradecer a Deus por ter te colocado no meu caminho. Agradecer pelos teus conselhos, pela tua sabedoria, por todo o trabalho que eu te dei. Eu te amo demais, minha véia. Demais, demais, demais. A tua amizade é muito gratificante, porque além de mãe e filho, nós temos uma cumplicidade muito grande. Somos um. Te amo demais. Muito, muito, muito grato por esta oportunidade de dizer para você: eu te amo, minha mãe. Minha mãezinha querida, quero te parabenizar pelo teu dia, te dizer que você é uma pessoa muito especial para mim, é o meu porto seguro, que Deus continue te abençoando sempre e eu te amo muito. Beijos. Desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe especial, para todas as mães que estão aí hoje. Deus abençoe a vida de cada uma e para aquelas que ainda não são, mas vão ser, em nome de Jesus. Amém? Feliz Dia das Mães, mamãe. Um beijo meu e do mano. E aí, mãe, beleza? Passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães e dizer que eu te amo muito. Mãe, queria te desejar um feliz Dia das Mães e te agradecer por todo o carinho, por todo o amor, por todo o zelo que tu tem tido por mim todos esses anos. E te lembrar que tu é uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, muito linda e muito maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Te amo. Beijão. Oi, mãe. Eu queria te desejar um feliz Dia das Mães, dizer que eu te amo muito e agradecer por tudo que tu fez por mim. Quero te dizer que eu te amo muito, que eu sou grata a Deus pela tua vida. Quero te dizer que tudo que eu sou, a mulher que eu me tornei, a esposa, a mãe que eu me tornei, tudo isso é reflexo da formação que eu tive, do espelho, da educação, tudo o que tu me formou. Eu te amo muito, muito, muito, muito, muito. Tu é uma mulher virtuosa. É um presente de Deus na minha vida, um exemplo, um grande exemplo para a nossa família. Nós te amamos muito, muito, muito, muito, mãe. Tu é um grande exemplo. Tu é um grande exemplo de uma mulher virtuosa. Nós te amamos demais. Um grande beijo. Te amamos, mãe. Fala, mamãe, eu te amo. Mamãe, te amo. Oi, vó, tô passando aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães. Sabe que eu amo muito a senhora e a senhora tá guardada no meu coração. Te desejo um feliz Dia das Mães. Um beijo. Um feliz Dia das Mães. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça, lhe dê sabedoria e que a senhora venha vencer todas as lutas. Porque eu sei que a senhora é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Dia das Mamães. Glória a Deus. Então é muito gratificante mesmo, né? Eu agradeço a Deus por cada mãe que aqui está, né? Esse momento tão lindo, né? É tão bom a gente escutar e ouvir os filhos dizendo, né? Eu te amo, mãe, né? É tão bom a gente ter uma mãe e poder dizer isso, mãe, eu te amo, né? Isso é lindo, né? Então vocês são virtuosas, vocês são valorosas. Eu quero estar abençoando todas as mães essa noite e que Deus venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida de vocês e que vocês continuem sendo essas mães, essas esposas, essas mulheres virtuosas que Deus tem colocado, que Deus tem levantado, né? Então nós cremos que grandes coisas Deus tem preparado a você, mãe, a você, mulher. Eu falei que Deus tinha uma surpresa para vocês e eu quero orar por todas as mães, eu e agora, e todos os homens, todos os filhos, todos que estiver aqui, nós vamos estar orando por essas mulheres virtuosas neste momento, amém? Quero que vocês venham à frente aqui. E eu quero que os homens se posicionem, todos de pé, com as mãos levantadas a essas mulheres virtuosas, essas mães, essas bênçãos que Deus tem colocado, amém? Deus, ele sempre nos prepara uma surpresa, né? Levante as suas mãos, você que é filho, você que é filha, vamos estar orando por nossas guerreiras, por nossas abençoadas, por nossas mulheres virtuosas, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, por essas mulheres, Senhor, que o Senhor continue derramando, Senhor, a bênção abundante sobre essas mães, Pai. Que elas possam ser esse espelho, esse exemplo, esse alicerce, Senhor, essa ajudadora, essa esposa, essa mãe, essa avó, essa mulher que Tu tem concedido este dom, essa graça de ser mãe, Pai. Eu abençoo todas as mães essa noite neste lugar. Que a Tua virtude, que o Teu amor venha sobre essas vidas, Senhor. E que elas continuem sendo essas mulheres virtuosas, esse exemplo de mãe, esse exemplo de mulheres que o Senhor tem levantado, Pai. Que a bênção de Deus venha sobre essas vidas. Que o amor de Deus, a graça de Deus, se manifeste cada vez mais sobre essas vidas, em nome de Jesus. Você pode abraçar essa mulher linda que está do teu lado. Você pode dar um abraço nessa mulher virtuosa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Abrace, abrace. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então vamos estar encerrando o nosso culto, né? Nós temos aí hoje, nós temos lanche, né? Tem torta fria e tá, temos torta fria hoje ali de lanche, né, na nossa cantina. E o cafezinho e o chá ali, a aguinha saborizada ali, é por cortesia, né, em comemoração ao Dia das Mães, tá? Então, tem o painel ali, né, um painel que foi feito para esse momento especial, para as mães estar tirando a sua foto, estar registrando este momento especial, né? Graças a Deus, Deus tem levantado aqui pessoas com esse dom, com essa graça, né? Então tá ali o painel, você pode tirar uma foto ali em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, tenha um bom retorno para suas casas. E só mais um anúncio, dia 16 nós vamos ter aqui o pastor Maurício, tá? A gente vai fazer aqui numa quinta-feira o nosso culto do amigo, tá? Convide alguém para estar junto aqui. A gente vai estar trazendo um prato também, vamos confraternizar junto depois e vamos fazer o culto do amigo, passando a visão da igreja, amém? Pessoal, eu quero homenagear uma pessoa muito especial, não só para mim, para todos. Ela é mãe de todos nós, ela é super mãe. É a nossa pastora Lu. que é a mãe de todos nós. E eu e a Kátia temos assim um carinho muito grande e queremos homenagear ela com um buquê de flores de todo o coração. Obrigada, pastora, por tudo, por tudo, por tudo. Por tudo que nos dá. Obrigada. Nos momentos mais difíceis da minha vida, lá ela estava comigo, sem se preocupar que deixou o filho com uma amiga. Ela e o pastor nos acompanharam num momento muito difícil e não nos abandonaram hora nenhuma. Obrigada, Senhor, por essa pessoa tão maravilhosa. Obrigada, Pai.